Para dirigentes partidários e parlamentares, a abertura da janela marca, na prática, o início das articulações eleitorais para as próximas disputas, com a consolidação de palanques regionais e o fortalecimento de alianças políticas. Presidentes de partidos avaliam que o período é decisivo para organizar as chapas e ampliar as bancadas, tanto nas disputas pelos governos estaduais, quanto na corrida pelo Palácio do Planalto. As mudanças também ajudam a estruturar as bases partidárias antes do início oficial da campanha eleitoral previsto para agosto. Com redação do Ceará Agora, Isaac Rancini. A janela partidária está aberta. Falamos há poucos minutos sobre o deputado federal Danilo Forte, que deixou o União Brasil. Danilo, que já teve passagem também pelo MDB e cria o principal fato político deste período da chamada janela partidária, que começou ontem, quinta-feira, e se estende até o dia 3 de abril. Neste período, repito, os deputados estaduais e deputados federais podem migrar, sair de uma sigla pela qual foi eleito, para buscar abrigo partidário em outra legenda que os proporcione mais condições do ponto de vista do cálculo, da matemática, dos recursos financeiros, para concorrer à reeleição. Teremos ao longo dos próximos dias muita movimentação, um verdadeiro troca-troca de partidos, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Outros parlamentares, além de Danilo Forte, também irão se movimentar entre os 22 deputados do Ceará em Brasília para viabilizar um novo endereço partidário. Aqui na Assembleia Legislativa tem também, em princípio, mudanças na bancada do PDT, que hoje tem 4 parlamentares, e todos irão sair da sigla para outra agremiação porque fazem parte da oposição. E hoje o PDT integra a base de apoio à administração do governador Elmano de Freitas. A janela partidária terá também esse significado de uma rearrumação de casa, de uma arrumação e de uma fase importante nas articulações para a montagem dos palanques com vistas às eleições de 2026. Dentro dessa agenda, dentro dessa janela partidária, há uma expectativa também para uma definição do Tribunal Superior Eleitoral sobre o julgamento dos processos de cassação de mandatos dos 4 parlamentares eleitos em 2022 pelo PL, pastor Alcides, Carmelo Neto, deputadas doutora Silvana e Marta Gonçalves. Os 4 foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, recorreram, o processo está em julgamento após pedido de vista do ministro André Mendonça e há, sim, uma expectativa de que esse julgamento seja retomado dentro da janela partidária, o que permitiria também esses parlamentares, se fosse o desejo de cada um, de cada uma, migrar para outra agremiação sem prejuízo ao mandato. São esses movimentos que estão acontecendo na largada da janela partidária que se estende até o dia 3 de abril, 6 meses antes do prazo do primeiro turno das eleições. As filiações partidárias para quem deseja concorrer a um mandato parlamentar em 2026 se estendem até 6 meses antes do período da eleição, ou seja, antes do primeiro turno, até o dia 4 de abril de 2026. Daí também ser esse prazo limite para desincompatibilização de quem ocupa cargos de confiança nas administrações municipais, estaduais e federal e pretende disputar o governo disputar mandatos nas eleições de outubro deste ano. E nessa lista está o ministro da Educação Camilo Santana, que já limpou as gavetas para se desincompatibilizar, para se afastar do cargo de ministro da Educação e ficar à disposição do PT. Não significa dizer que o Camilo é candidato ou está na condição de pré-candidato ao governo do Estado, à vice-presidência da República, à presidência da República, não. Como o Camilo é considerado um dos melhores quadros políticos e eleitorais do PT, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu convencê-lo a ficar ali à disposição, ou seja, elegível para qualquer situação, se for o caso, se for chamado para alguma missão nas eleições de 2026. E daqui a pouco, Marcos Surlan, vamos falar sobre licença paternidade. Está a caminho da sanção presidencial o projeto de lei aprovado pelo Senado que amplia o tempo da licença paternidade. Daqui a pouco, muito mais, tem também a agenda dentro do Congresso Nacional para aprovação de projetos de lei que garantam mais proteção às mulheres. A gente volta já já. O Ceará, Brasil e mundo. Ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Nos dias 9 e 10 de março de 2026, o Centro de Eventos do Ceará será palco de um dos maiores encontros industriais da América Latina, a Feira da Indústria FIEC. Serão 6 ilhas temáticas reunindo 39 segmentos e centenas de expositores mostrando como a indústria está conectada ao nosso dia a dia. Garanta o espaço da sua empresa e participe como expositor. Para mais informações, acesse feiradaindustriafiec.com.br. Se liga na indústria, que ela está ligada a você. Alerta Geral. Já pensou se aquela tua ideia saísse do papel? Já, mas sem apoio é difícil. Com o LabJuve dá. LabJuve? Programa do Governo do Ceará para fortalecer jovens com ideias que transformam a comunidade. Tem formação e bolsa mensal de R$300, além de apoio financeiro para projetos aprovados. Aí muda tudo. E as inscrições foram prorrogadas. Onde é? No site juventude.ce.gov.br/labjuve. Governo do Ceará, o governo que não para de entregar. Compromisso que nos move e nos fortalece. Que une o Ceará e a Alessi. Sempre juntos pra avançar. Nosso compromisso veio pra ficar. Compromisso é o que move a Assembleia Legislativa há 190 anos. É o que faz a Alessi renovar, ano após ano, sua missão de melhorar vidas e transformar realidades. Alessi, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará. Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos, de volta na edição desta sexta-feira do Jornal Alerta Geral. Estamos ao vivo com imagens na internet, no site cearagora.com.br e também em nossas redes sociais, @cearagora. Você pode participar da edição de hoje do Alerta Geral enviando sua mensagem para a nossa redação. O WhatsApp 859-9273-4353. Luzeno de Oliveira. Marcos, muita gente já fica aguardando na expectativa se tem resposta neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com o professor e advogado Paulo Bacelar. Neste sábado, nós vamos ter muitas respostas para quem nos encaminhou perguntas sobre salário maternidade, condições para homens e mulheres se aposentarem na atividade rural, muitas dúvidas sobre o BPC, benefício de prestação continuada, LOAS, e tem também perguntas sobre licença maternidade, licença paternidade, auxílio doença e todas as informações na área da Previdência Social. Você tem a partir das 7 horas da manhã, neste sábado, com a presença do professor e advogado Paulo Bacelar. Registrar mensagens que chegam aqui ao Jornal Alerta Geral. A Gorete Freire está em Iguatu, diz: olha, manda um abraço para o Antônio Charles, ouvinte do Jornal Alerta Geral e aniversariante desta sexta-feira. Parabéns ao Antônio Charles, aniversariante no distrito de Alencar. Bom dia à equipe do Jornal Alerta Geral. Aqui Maria da Paz, ouvinte assíduo. Ela não disse em que cidade se encontra. O Tatu Santos está em Quixadá, ligado no Jornal Alerta Geral. Alexandro Feitosa, bom dia. Já estou ouvindo vocês aqui no Parque Potira, em Calcaia. Muita chuva. Também registro de chuva aqui em Beberibe. Amanheceu com muita chuva. Hoje e sempre ligado no Jornal Alerta Geral. É a palavra do Edmar. O José Irã, bom dia. Me chamo José Irã, sou ouvinte do programa Jornal Alerta Geral. Todos os dias aqui em Martinópolis. Você pode mandar a sua mensagem 085-99273-4353. São 7:35. Pacto entre os três poderes terá mutirão para prender 1.000 agressores e reforçar combate ao feminicídio em todo o Brasil. O Ceará também entra na agenda do mutirão de combate à violência de gênero. Com mais detalhes, a Raquel Tavares. O Comitê do Pacto Brasil entre os Três Poderes traça estratégias para cumprir o Plano Nacional de Trabalho voltado a combater o feminicídio no país. A ação está na agenda do cenário das mobilizações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Entre as principais iniciativas está a realização de um mutirão nacional para cumprir cerca de 1.000 mandados de prisão contra agressores que ainda permanecem soltos. A operação será coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com articulação direta com forças de segurança estaduais, reforçando a atuação integrada entre União, Estados e demais instituições. O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio reúne Executivo, Legislativo e Judiciário em uma estratégia permanente para prevenir e combater a violência contra meninas e mulheres. A iniciativa parte do reconhecimento de que a violência de gênero no país representa uma crise estrutural que não pode ser enfrentada apenas por ações isoladas. Além do mutirão para cumprimento de mandados de prisão, o plano prevê novas ferramentas de monitoramento e prevenção, entre elas a implantação de um sistema de rastreamento eletrônico para agressores cujas vítimas possuem medida protetiva. Outra medida anunciada é a criação do Centro Integrado Mulher Segura, que terá a função de centralizar dados, monitorar ocorrências e fortalecer a integração das informações sobre violência contra a mulher em todo o país. Com informações dos bastidores políticos, Raquel Tavares. Essa mobilização nacional com prisões, jornalista Luzinor de Oliveira, inibe o cometimento de novos crimes contra a mulher? É para inibir, Marcos Sulan. Esse pacto que é formado entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não pode ficar apenas no discurso, mas com ações concretas para avançar na mobilização nacional. Nesta participação, a Raquel Tavares usa a expressão: a violência de gênero é uma crise estrutural, ou seja, está impregnada na nossa sociedade, que tem o traço do machismo e da violência de homens contra mulheres. As prisões são necessárias, às vezes demoradas, deveriam ser mais ágeis, o judiciário deveria ser mais rápido, mais célere nas medidas contra o combate à violência. Quais são as medidas? Julgamento dos autores de crimes contra as mulheres. As penas deveriam ser ainda mais duras. Hoje temos penas brandas de autores de violência contra as mulheres. As mulheres vivem uma verdadeira clausura em determinadas situações, porque não podem se movimentar pelo ciúme dos maridos, dos companheiros ou pela violência dos ex-companheiros, dos quais muitas já conseguiram se livrar, mas ainda carregam o pesadelo de vê-los atacá-los ou atacá-las. Então, esse mutirão com prisões, que já será deflagrado em todo o Brasil, é importante, mais do que a prisão em flagrante, mais do que a prisão por meio desses mutirões. É importante que os autores das agressões, da violência contra as mulheres, ao serem presos, condenados, permaneçam na cadeia, de preferência, mofando, porque nós não devemos tolerar essa onda de violência contra a mulher. Começa naquela história, Marcos Sulan, do dedo em riste, do tom mais elevado da voz, depois do murro na mesa, o primeiro empurrão, o primeiro beliscão, que aparentemente pode ser uma brincadeira, mas é um recado de violência, de agressão. Tem também o cerco psicológico e financeiro. Então, Esse combate à violência só terá êxito ainda maior quando a sociedade estiver plenamente consciente sobre a importância de se combater com veemência os atos, as atrocidades, a criminalidade contra as mulheres. E a pauta feminina na ordem do dia na Câmara e no Senado. Um dos projetos aprovados aumenta penas para crimes de violência digital contra a mulher. Com mais informações, agora o repórter Isaac Rancini. Os projetos de lei voltados à população feminina ganham prioridade neste mês de março, que tem o 8 de março como data alusiva ao Dia da Mulher. A atenção à pauta é dada pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. E nesta semana, houve avanço nessa agenda. A Comissão de Direitos Humanos, CDH, do Senado, aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para crimes de violência digital praticados contra mulheres. A proposta endurece punições para condutas como cyberbullying, perseguição virtual, violência psicológica, invasão de dispositivos eletrônicos, assédio sexual e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Agora, a matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. O projeto altera o Código Penal, decreto-lei, para prever agravantes quando os crimes forem cometidos contra mulheres, especialmente quando praticados pela internet. Entre as mudanças propostas está o aumento da pena para intimidação virtual, cyberbullying, que poderá ser ampliada em metade quando o crime for cometido contra a mulher. Já no caso do stalking, perseguição, cuja pena atual varia de 6 meses a 2 anos de prisão e multa, o projeto prevê aumento de 2/3 quando o crime ocorrer pela internet e motivado por gênero. Com redação do Ceará Agora, Isaac Rancini. Eu acabei de falar sobre a importância de endurecimento de penas contra os autores de violência. O Isaac Rancini nos traz esse relato sobre a tramitação de projetos de lei que impõe, que cria penalidades mais duras para quem cometer crimes, dessa vez nesse contexto da internet. Porque alguns safados, ainda mais covardes, eles se escondem por trás de um computador, de um notebook, do celular, às vezes usa nomes fictícios para ameaçar suas companheiras ou chantageá-las. Você acredita, Marcos Surlan, que aquele ricaço bilionário que hoje está na cadeia, chamado Daniel Vorcaro, ele simplesmente passou a monitorar a ex-namorada? Ele conseguiu a assinatura de uma personalidade do mundo jurídico para pedir à Meta e o Facebook o encaminhamento de um relatório sobre os contatos que a então namorada fazia. Não se sabe se ele estava preocupado com uma traição, com um chifre, ou se estava preocupado mais com os contatos que a ex-namorada, que a então namorada tinha, né, no campo político e no campo do judiciário. Imagina você, Marcos Surlan, que quem tem acesso às ferramentas do mundo digital acaba por proporcionar caminhos mais férteis para atacar as suas companheiras, atacar as suas ex-companheiras. Então é importante o avanço dessas pautas na Câmara Federal, daí ser louvável a iniciativa da mesa diretora da Câmara e do Senado de priorizarem neste mês de março a apreciação desses projetos. Claro, essa agenda precisa ser permanente e não ganhar prioridade apenas porque é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no próximo domingo. Essas pautas devem ganhar prioridade quando os projetos atendem a um clamor social, a um clamor da população. E neste caso, sim, esses projetos de lei estão neste perfil, daí a importância de avançarem ainda mais. E aproveitar a oportunidade para desejar a todas as mulheres do nosso Ceará, do nosso Brasil, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que iremos comemorar no próximo domingo, com as nossas filhas, com as mães, com quem tem mãe. A minha mãe partiu no ano passado, estará ausente, mas em outro mundo bem melhor, no Dia Internacional da Mulher. Mas temos aqui, desde já, o registro de parabéns para você, mulher, e em nome da minha esposa, da Ingrid Barata, da minha sogra, doutora Margarete, das minhas duas filhas, Ana Clara e Cecília, eu desejo a você um feliz Dia da Mulher. Que você seja ainda mais respeitada dentro e fora de casa, no ambiente de trabalho, e que seja respeitada pelos seus companheiros. Tem mais, Marcos Sulan? Vamos pro intervalo. Tem, não, e... ainda tem os ouvintes, Marcos Sulan. Tem os ouvintes. Já estourou o tempo? Tem os ouvintes aí, pode ficar à vontade. Tem então tempo. A gente volta daqui a pouco para falar e registrar mensagens dos nossos ouvintes. Ok, já já aqui no Jornal Alerta Geral, dentro do bate-papo político. Fique ligado, continue na sintonia. Ceará, Brasil e mundo, ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, mulher, tudo bem? Você sabe quais são as condições e as exigências para a liberação do auxílio maternidade na hora que você mais precisa? A resposta às suas dúvidas e a orientação estão no Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Aos sábados, 7 horas da manhã, no rádio, na televisão e na internet. Tudo sobre Previdência Social com o advogado Paulo Bacelar e o jornalista Luzenor de Oliveira. Alerta Geral. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. A nossa linha direta para você, 085-99273-4353. Compromisso que nos move, nos fortalece, é o que une o Ceará e Alessi. Sempre juntos para avançar, nosso compromisso veio. É o que move a Assembleia Legislativa há 190 anos. É o que faz a Alesc renovar, ano após ano, sua missão de melhorar vidas e transformar realidades. Alesc, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará. Alerta Geral. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral. Fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Luzenor de Oliveira, jornalista premiado, antenado na notícia, pelo povo admirado, é o apresentador desse programa arretado, que é líder de audiência no interior do estado. Alerta Geral. São 7:49. Jornalista Luzenor de Oliveira. Eu quero mandar um recado aqui para os nossos ouvintes que encaminharam perguntas para o Jornal Alerta Geral com dúvidas na área da Previdência Social e dizer para você que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, a sua resposta vai sair bem redondinha com os comentários, o esclarecimento e a orientação na voz do professor e advogado Paulo Bacelar. Tem resposta para a Zenaide, que está no interior do Ceará, o Kleb em Fortaleza, o Antônio Farias em Solonópolis, a Maria Souza em Fortaleza, o João Lima em Fortaleza, Ana Paula Rodrigues em Fortaleza, Carlos Eduardo e a Patrícia Gomes, Rafael Menezes, Luciana Barros, Fernando Albuquerque, Juliana Farias, Marcos Vinícius, todos em Fortaleza. E também tem resposta para o José Martins em Canindé, onde nós chegamos com a nossa FM 89.5, e de onde vem também mensagem do Erlis Fernandes. Ele diz: estou aqui em São Luís, Canindé. Tem também resposta para Maria Clara, ouvinte do Jornal Alerta Geral em Iguatu, Paulo Henrique em Itauá, onde fica a barragem do Trici, um dos quatro reservatórios, um dos primeiros reservatórios do Ceará a sangrarem neste período da quadra invernosa de 2026. Registrar também a mensagem do Antônio Maciel de São Gonçalo, Morada Nova. Ele acompanha pela FM 93.3, a de Baturité. Aí ele diz: cadê o de Assis Lira? Olha aí, o Antônio Maciel perguntando pelo de Assis Lira. Daqui a pouco. Sobre futebol. É porque o de Assis Lira sumiu daqui durante 2 dias. Culpa do Marcos Sulan. Para finalizar, Daniela Santos em Limoeiro do Norte, o Francisco Souza em Sobral. Gente que nos acompanha diariamente, que acredita no Jornal Alerta Geral e que também espera uma resposta boa ou uma leitura correta e uma informação segura, verdadeira, na área da Previdência Social. Amanhã, a partir das 7 horas, comigo e o professor Paulo Bacelar. A você, Marcos Sulan, a você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira, um grande abraço. Grande abraço, bom dia, bom trabalho, jornalista Luzenor de Oliveira. São 7 horas e 51 minutos. Atenção, concurseiros, prazo de validade do Concurso Público Nacional Unificado é prorrogado por mais um ano. Os detalhes agora no Alerta Geral com Vanderlei Moisés. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou o edital que prorroga por mais 12 meses o prazo de validade da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos Concursos. Os 12 meses de prorrogação são contados a partir da data de homologação de cada cargo. A medida amplia o período em que candidatos aprovados poderão ser convocados para assumir os cargos no Serviço Público Federal. Com isso, o governo federal passa a ter até mais um ano para realizar convocações dentro do cadastro de aprovados. Para os cargos em que não possuem curso de formação, cuja homologação ocorreu em 7 de março de 2025, o prazo de validade do concurso passa a vigorar até 6 de março de 2027. Já nos cargos que exigem curso de formação ou prova didática, a nova data de validade varia de acordo com o momento em que cada resultado foi homologado. Nesses casos, os prazos atualizados variam de abril a setembro de 2027. A prorrogação abrange todos os cargos do CPNU1, conforme listado nos anexos do edital. A exceção é o cargo de analista em tecnologia da informação. Nesse caso específico, todos os candidatos aprovados em cadastro de reserva já foram convocados. As demais regras e condições estabelecidas nos editais do concurso permanecem inalteradas. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés. 7 horas e 53 minutos. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor de Fortaleza, PROCON, decidiu aplicar uma penalidade de R$ 3.121.427,69 à concessionária Fraport Brasil, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Pinto Martins. A sanção foi motivada pela insuficiência de assentos disponíveis para os passageiros no setor de desembarque do terminal. As manifestações de usuários relatando o problema começaram a chegar ao órgão de defesa do consumidor no dia 9 de janeiro deste ano, quando passageiros passaram a reclamar da dificuldade para encontrar lugares para se sentar enquanto aguardavam no aeroporto. Em sua defesa, a concessionária argumentou que não eliminou as longarinas existentes, afirmando ter feito feito apenas uma reorganização na disposição das cadeiras dentro do terminal. A empresa também sustentou que a mudança estaria alinhada às regras previstas no contrato firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil. A explicação, entretanto, não convenceu o PROCON. Segundo o presidente do órgão em Fortaleza, Wellington Saboia, a análise identificou irregularidades e indícios de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, além de prejuízos ao conforto e à segurança das pessoas que utilizam o aeroporto. 7:55. SUS. Mulheres vítimas de violência terão acesso à reconstrução dental. A informação com Letícia Caracas. Mulheres vítimas de violência terão acesso à reconstrução dentária no Sistema Único de Saúde, incluindo tratamento odontológico integral e gratuito. Serão oferecidos próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos. Segundo o Ministério da Saúde, o programa contará com reforço de 500 impressoras 3D e scanners. No ano passado, foram distribuídos 400 novos veículos e a previsão é que, até o fim deste ano, outras 800 unidades entrem em circulação. A pasta também informou que solicitou à Organização Mundial da Saúde, a OMS, a inclusão da categoria feminicídio na classificação internacional de doenças. O objetivo é dar maior visibilidade aos óbitos de mulheres motivados por desigualdade de gênero, atualmente registrados de forma genérica como agressão. Letícia Caracas, para o Jornal Alerta Geral. São 7:56. Alerta Geral. Esportes. Ontem a bola rolou pela Libertadores da América, teve Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. Na Libertadores da América, Juventude de Las Piedras 1, Independiente Medellín também 1. Já na Copa do Brasil, Trem do Amapá 0, Fluminense do Piauí também 0. Nos pênaltis, Fluminense 4-3, Desportivo do Espírito Santo 0, Sport Recife também 0. Nos pênaltis, Sport Recife 4-3, Portuguesa do Rio 1, Maracanã do Ceará 0. Portuguesa segue, Maracanã está fora. Santa Cruz de Pernambuco 0, Souza da Paraíba também 0. Nos pênaltis, o Souza venceu por 4-2. E o Juventude goleou o Guaporé pelo placar de 5-0. Na Sul-Americana, Nacional do Paraguai 1, Deportivo Recoleta também 1. Nos pênaltis, o Deportivo venceu por 5-4. Já o Boston River venceu o Rask pelo placar de 1-0, Rask do Uruguai. O Cienciano ficou no empate de 1-1 com o Melgar. Nos pênaltis, Cienciano 5-4. O América de Cali venceu o Atlético Bucaramanga pelo placar de 2-1. Teve bola rolando também no campeonato inglês. O Tottenham perdeu em casa de 3-1 para o Crystal Palace. E no final de semana vai ter aí muitos jogos nas decisões dos campeonatos estaduais. No domingo, às 18 horas no Rio de Janeiro, vai ter Fluminense e Flamengo. É a decisão do Carioca. No mesmo horário, em Fortaleza, tem a decisão do campeonato cearense entre Ceará e Fortaleza. Também vai ter, às 20:30, Novo Horizontino e Palmeiras. Tem ainda as decisões também no Campeonato Mineiro, no Gaúcho. Enfim, a bola vai rolar nos estaduais por todo o Brasil. Decidida a fazer mais mudanças no futebol do Flamengo, o presidente BAP procura substituto para Boto. O presidente busca nomes no mercado e estuda nova estrutura para o departamento de futebol. Leonardo Jardim é regularizado e vai fazer a sua estreia no Flamengo na final do Campeonato Carioca no domingo contra o Fluminense. O Wendel celebra início artilheiro no Ceará e mira protagonismo na final do Campeonato Estadual no domingo. Elton Leite rescinde com Fortaleza e acerta com o rival da Série B. Vai para o Vila Nova. Em 2025, o Leão desembolsou R$1,9 milhão para retirar o jogador do Deportivo La Coruña da Espanha. O Fortaleza vai encarar o Manuara pela terceira fase da Copa do Brasil. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos trazer uma notícia triste. O ex-jogador ídolo do Ceará, Reinaldo Aleluia, faleceu na manhã de ontem, quinta-feira, aos 53 anos. Ele sofria de um problema crônico no rim e foi vítima de parada cardiorrespiratória. Ele foi ídolo no Ceará, disputou 27 jogos com a camisa 10 do Ceará e marcou 20 gols. Destaque principal para a atuação decisiva nas finais do Campeonato Cearense de 2006. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral. Agradeço o carinho da sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Você pode conferir a íntegra da edição de hoje do Alerta Geral na internet, no site cearagora.com.br e também em nossas redes sociais. E amanhã, às 7 horas da manhã, jornalista Luzilor de Oliveira e o advogado Paulo Bacelar esclarecendo as dúvidas da área do direito previdenciário. É o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria Imperdível, começa às 7 horas. A você um grande abraço, uma boa sexta-feira. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Sim, meus amigos queridos e ouvintes, é isso mesmo, é o programa Amado Batista chegando aí para você no seu rádio. Coisa boa, né? O rádio é bom porque ele alegra a casa, alegra o automóvel. Lá no sítio, na roça, liga o radinho, vai tirando o leite ouvindo Edelson Moura e o Amado Batista cantando. Na obra, o pedreiro está trabalhando, o servente está trabalhando, todo mundo trabalhando, o pintor, o eletricista, na oficina mecânica, todo mundo ouvindo Edelson Moura e o programa do Amado Batista. Cheguei, minha gente, é alegria, a partir de agora, só músicas do Amado Batista para você. E vamos começar, Franco e Russo. Trazendo a primeira de hoje, Acorde Amor. Acorde Amor, não deixe um homem que te ama sem o teu calor. Não deixe as tristezas desse mundo todas para mim. Não vá, não vá embora. Oh, meu amor, foram quase 12 anos de vida vivida em comum. No outro mundo não te deixarão entrar sem mim. Acorde, amor, acorde a alma. Diga que está fingindo, diga qualquer coisa, pelo amor de Deus. Diga que está com